is going to be the last one, but you can't guess what it is, can you? Oh, you clever bastard. See, that's called drama, that. Because now you know what's going to come next. I'll eat mine. By now you should have somehow realized what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. The backbeat, the weather's on the street, and the fire in your heart went out. And I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do. We have to walk the line, and all the lights that light the way are blinded. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I don't know how. Except maybe somehow realize what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk and widen, and all the lights that light the way of life, they're blind. There are many things that I would like to say to you that I don't know how. Bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à emissão número 18 de Quadros da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Como será do conhecimento da maioria dos meus amigos ouvintes, ontem, dia 6 de maio de 2010, houve eleições legislativas na Grã-Bretanha. Os resultados ainda não estão completos, mas o Partido Conservador terá ganho sem maioria absoluta. Atrás de David Cameron surgem os trabalhistas do ainda primeiro-ministro Gordon Brown, enquanto o Partido Liberal Democrata de Nick Clegg ficou bem atrás, aquém do esperado. Com isto, vamos assistir pela primeira vez desde 1974 a um Hung Parliament, um governo misturado sem maioria. Num local onde houve muita luta pelo poder, como provaram os primeiros debates televisivos da história da política britânica. No que diz respeito à música, e se falamos de luta e da Grã-Bretanha, que melhor do que os Oasis? O grupo de Manchester, Inglaterra, que surgiu no cenário mundial em 1994, como marca do rock britânico tradicional. Depois de Wonderwall, talvez a música mais conhecida da banda, hoje escutada em versão acústica, trazemos do mesmo álbum What's the Story Morning Glory, precisamente a canção Morning Glory. álbum que foi lançado em 1995, ouçamos aquele que foi o 10º single da banda e mais um com influência nítida dos Beatles. O grupo do Liverpool era até uma influência regularmente referida como obsessão pela imprensa britânica e que podia ser visto tanto na música, como nas letras e no próprio aspecto dos Oasis. A próxima música chama-se Don't Look Back in Anger. Slip inside the eye of your mind. Don't you know you might find a better place to play? You said that you've never been, but all the things that you've seen you slowly fade away. So I start a revolution from my bed. 'Cause you said the brains I had went to my head. Step outside, summertime's in bloom. Don't Look Back in Anger, que faz desde logo lembrar uma obra famosa de John Osborne chamada Look Back in Anger. Bom, para encerrar a primeira parte e em simultâneo o segundo álbum do grupo, What's the Story Morning Glory, ouçamos agora a faixa que fechava esse álbum de 95, Champagne Supernova. Special people change, how many lives are living strange. Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova, a champagne supernova in the sky. Up the dawn and ask her why. A dream, she never dies. Wipe that tear away now from your eye. Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me. We'll be right back.

20º single do grupo foi produzido em 2002. Do álbum Ethan Chemistry, fica aqui Stop Crying Your Heart Out. Estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje, dia 7 de maio, foi dedicado ao grupo britânico de rock, que marcou sobretudo a década de 90 do panorama do rock britânico e mundial. Os Oasis, que, como se sabe, nunca devemos confiar em tudo que ouvimos, mas os rumores apontam para o fim definitivo do grupo. Depois de tantos avisos, pelo menos nos contornos que o conhecíamos, o grupo deixou de existir. Em agosto do ano passado, Noel Gallagher saiu dos Oasis por estar cheio dos desentendimentos constantes com o irmão Liam Gallagher. Aliás, os confrontos entre os dois sempre foram uma marca da banda. O que se espera agora é o lançamento de um novo trabalho ainda este ano, 2010, com a presença de Liam, mas o grupo terá outra designação, outro nome. Dos Oasis, ficaram canções como aquela incluída no álbum Standing on the Shoulder of Giants, lançado em 2000, e que se chama Gonna Let It Out.